cadê Loló? Morena, você me deu nó. Cadê Loló? Cadê Loló? Tô mais cheirosa que perfume da Dior. Estourou kart! Morro de saudade daquele cheirinho. Que eu ficava muito doido, ainda fico se rolar. Quando eu te puxava pela camisa, minha cabeça girava, girava, girava. E do nada eu te perdi na minha mão. Hoje não, logo agora que a vibe bateu. Sentimento de força, eu tô errado. Poderia ir pra longe, mas tô parando, amigo meu. Bateu a onda, era melhor. Cadê Loló? Cadê Loló? De você.